Senhor, iluminado seja o caminho dos filhos teus, que se foram em matéria, mas o Espírito continua aqui, a praticar o bem, sem olhar a quem, e que a saudade e a lembrança perdure, até que as vidas presentes possam com eles se encontrar na eternidade. Sei que as palavras são em vão, é inexplicável como a vida às vezes é cruel, nos tirando um pedaço como se o coração fosse de papel. O destino prega peças, é inaceitável assim como tudo pode acontecer. Aquela dor no peito ainda mora, não tem como esquecer. Me lembro bem do dia, a hora, o motivo, o local. Aquele dia parecia ser mais um dia normal, todo mundo feliz, curtindo a noite no maior astral. Cerveja, mulherada, música rolando, sexta-feira, euforia geral. O beco agitado, coletividade no ar, sem treta, tudo em paz, ninguém precisa brigar. Tudo na amizade, todo mundo é irmão, sorriso nos lábios, abraço apertado, aperto de mão. Todo mundo se divertindo à sua maneira, no fliperama, no baralho, na sinuca, tudo era zoeira. Cada um faz o que pode, diversão quase não tem. Com criatividade todo mundo se dava bem, bebida à vontade e a cabeça mais de mil. Não tem nada pra fazer, onde já se viu monotonia, aqui não tá nada bom. Acabou o movimento, eu quero é diversão. Ninguém previa o futuro, mal se lembrava do passado. É lamentável, o destino é desgraçado. O carro na calçada convidava pra um rolê, gasolina no tanque, vamos aê, bota o bicho pra correr. Cobrança a ser feita, a dívida é dívida, tem que ser cobrada. Por bem ou por mal, terá que ser paga. Autoestrada, trânsito calmo, aí é moleza. Só alegria, o dia começava e tudo era beleza. Mas como diz o ditado, tudo tem uma razão. Ninguém esperava aquela curva, aquele caminhão, e tudo se desfez. E você se foi, e eu só consigo dizer, amigo, que saudade de você. Aquele sábado parecia ser mais um dia feliz, tudo era paz, como eu sempre quis. Mas alguma coisa estava estranha, comecei a perceber pessoas chorando e eu sem saber o porquê. A notícia se espalha e choca, o clima é tenso no ar. Tudo estava triste, ninguém queria conversar. Mano, que é isso? Como pôde acontecer? Horas atrás vi os caras me chamando pra beber, seis amigos, seis irmãos, por Deus não consigo acreditar. É nessas horas que digo, homem também sabe chorar. Correria pela rua, telefone na mão, esperando boas notícias, mas não teve jeito não. O desespero tomou conta, o choro é geral, pai inconsolável, a mãe passando mal, famílias em estados de choque, amigos, irmãos, Jesus, é muita dor para um só coração. Igreja superlotada, abraços, apertos de mão, lágrimas a rolar, foto em cima dos caixões, caras jovens com saúde e feliz com tudo, pode crer. Pais de família cheios de vida pra viver, e agora não nos resta nada a não ser se conformar, viver de lembranças, pois saudades nunca vai faltar. Choro quando me lembro de tempos atrás, todo mundo criança, brigas infantis, futuro cheio de esperança. E o pai, todo soberano, levou você, eu só consigo dizer, amigo, aonde está? está você? Aonde está você? Aonde está você? Ei, amigo, aonde está você? Não consegue dormir, acende um cigarro, um trago. O consciente começa a fugir. O pensamento vagueia um filme na mente, em retrospectiva. E ele lá, sentado pensando na vida, se lembra de um beco, vários amigos e ele. Todo mundo criança, sem sonhos, sem afazeres e sem responsa. Olhava seu redor, não conseguia acreditar. Daria de tudo na vida pro relógio do tempo parar. Olhava aquela vida calma, feliz, pobre e humilde. Perguntava pra quê? Ei mano, mudou tudo. Outra história, eu tive que crescer. Aqueles moleques antes com a mente inocente, agora proferam a guerra e plantam sua semente. E a droga pra eles virou um prato principal. Rabiolas caindo no mundo do mal. Armas, crimes, violência já virou rotina. Pegar um pio, correr da polícia por adrenalina. Treta errada à cabeça, a mais de mil. Perseguição, quatro cangurão atrás do rabecão, premeditando o que vai acontecer. Crivado de bala, a casa caiu, agora é recolher. E se conselho fosse bom, não se dava, vendia. A cada ideia mais humano morria. Lembra aqueles caras fazendo festa nos loteamentos, pando a cabeça no alto, fabricando ilusões, sem sonhos, sem pensamento. Depois das puxadas na boca e nariz, o mano viajou, pulou na água, imaginou ser um peixe e se afogou. Outro mano, gente boa, trocava ideia, sadia, sangue bom. Dizia que pegaram uns pio, era da hora, aquele era seu dom. Se preparou à noite, pegou busão e foi pro rolê. Diversão, mulherada, goró, era tudo. Aquilo era viver no recinto inimigo. Queria guerra, pisão no pé, um empurrão, tiro no peito e o mano caiu por terra. E antes de morrer, gritou seu truta, ele não entendeu fazer o quê. Seu destino ele mesmo escolheu. E se foi, quem sabe, pra uma vida melhor, sei lá, quem vai saber. Amigo, aonde está você? Ei amigo, aonde está você? De semana no CI é sempre cheia de agito. Ia curtir a noite com os manos, chegava a ficar aflito. Lá no trailer do canal o movimento não tem nada de novo. Mulherada, tomar uma breja, trocar ideias sobre a malandragem no morro. Mas tudo acontece como tem que ser. Uma treta por causa de um boné. Vou conferir, não vou dar mole. Aí maluco, qual que é? A treta embaçou. O cara não é otário, notou a desvantagem, puxou o ferro e atirou. Outro mano se foi. Parece que isto nunca vai acabar. Guarde a lágrima, gente, vocês terão muito ainda pra poder chorar. Acerto de conta no CI parece até tradição, sempre acontece. O demônio toma conta quando o dia escurece. Cobrança, bronca antiga por causa de uma TV. Culpado ou inocente, sei lá, quem vai saber. Vários tiros no corpo, o sangue escorre no escadão de terra. A polícia sempre chega atrasada, armada, como se fosse pra guerra. Aquele mano, gente boa, primo de um considerado, sempre marcava presença quando alguém tava apertado. O cara sumiu, foi pro outro lado da cidade, cara esperto. Sempre fugia da dificuldade. Um dia ele voltou de uma forma inesperada, crivado de bala em um caixão, deixando a família desesperada. Fazer o quê? Chorar pra quê? Saudade, lembrança, amigo, aonde está você? Amigo, aonde está você? Amigo, aonde está você? E amigo, aonde está você? Dedicada para aqueles amigos que um dia se foram para um mundo melhor, deixando muitas saudades e lembranças. Wellington, Washington, Luiz, Clayton, Sorriso, Palito, Fagner, Malabim, Rei, Cristiano e Sirley. Artigo 607, seus amigos e familiares jamais esquecerão vocês.